impactante ciclone, o furacão da Amazônia. Cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É o Ciclone! Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, que tá amarrado? Samba, na cara da inimiga vai. Samba, desfila com as amigas vai. Ciclone chegou, libera, libera, que o ciclone chegou. Gira o dedinho e faz o furacão. Gira o dedinho e faz o furacão. Acelera, acelera e faz o furacão. Acelera, acelera e faz o furacão. Aqui é o ciclone, esse é o nosso show. A tecnologia que o povo consagrou. Furacão, virtual de bacana. Meu ciclone, bota a galera pra sacudir. Meu ciclone, bota a galera pra endoidar. Meu ciclone, que o show vai começar. Bota essa galera pra tremer. Meu ciclone, bota a galera pra sacudir. Meu ciclone, bota a galera pra endoidar. Meu ciclone, que o show vai começar. Ibiza Belém, Live Music. Produções e mixagens.

Sucesso. Solta o som. DJ Jani Sound. Jani Sound. Sucesso. DJ Zico Mix. O DJ da galera. Olha o furacão. Olha o furacão. Olha o furacão da Amazônia, meu irmão. Olha o furacão. Olha o furacão. Olha o furacão da Amazônia, meu irmão. Se liga, seguidores, vem pra cá, vem agitar. O som está rolando e todo mundo vai dançar. Garçom, arreia balde, que eu quero endoidar. É ciclone na parada, não tem como comparar. Não tem como comparar. Esse é o furacão da Amazônia, impactante, ciclone que agora vai tocar. Vai tocar. Com Alex Pop, Fábio Braga, Maresia, sucesso em Cantinho do Pará. O show do Ciclone proporciona efeitos visualizados e um show de fogos pirotécnicos espetacular.

falamos sozinho na rua, chama loucos. Porque contamos estrelas no céu, chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua, chamam loucos. Porque contamos estrelas no céu, chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. DJ Genilson Incomparável e DJ Júnior Calado de Castanhal. O sucesso em remix. E a nossa chama espalhar e o sorriso encontrar. Comentou-se o beijo, comentou-se o beijo. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem. Ciclone, o furacão da Amazônia. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar, pra te falar. Mas esse amor tá doado